2530 para o Santos com 136 voando 12:40 alterna Fortaleza. Santos, taxa direita, posso contra quanto espero, via Índia, ajuste no 019. Plantio direita, ponto espera via Índia no 019, reportar pronto 3520. Boa noite, Sama 2, Rio Juliette, Portão 2. Via Juliette, Portão 2, boa noite, Sama 2. Está 3896. Com 3896 completa final, chame-se 5898, destino 95. Obrigada, boa noite, bom trabalho. Amém. Oi, Salvador, muito bom dia, está 3896. Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, 320, autorizado, decolagem 190, vento no 30, grau 089. Autorizado, decolagem 00, 73520. Salvador, 2 Salvador, 3520, obrigado, bom dia. 2 Salvador, bom dia, 3520, passa 1400 na saída Fuca. 3520, contato radar, suba para 370, saída Fuca. 370, saída Fuca, 3520. foi o Vitor Bravo falando. Sim? É o Gol, Vitor Bravo Fox, cara. Prossiga. Bom dia, Bravo Fox no 43, posição 3, 2 Lima. Disposição para salamento de motores, para sete manutenção, está coordenado com a Infraero durante 5 minutos. Gente, autorizado, chama no plan. Chamará, Bravo Fox. Number 11 Delta to Texas. Argentina 1911, ready to copy? Ready to copy. Argentina 1911, Sierra Alpha Echo Zulu, Jaya Upper Zulu 44, Sierra Golf Runner. Upper November 857, after confirm your flight plan route, flight level 340. Departure runway 10, after departure, right turn, Sanju 1 departure, Sierra Alpha November Peter Oscar 1 departure, Tokyo transition, Delta Oscar Kilo Lima Uniform transition, Scott code 5027, Salvador departure, 120, decimal 8. Roger, Argentina 1, 911, Sierra Alpha, Echo Zulu, Uniform, Zulu 44, Sierra Golf Romeo, Uniform November 857 at 5, by level 340, departure runway 10. After departure right, Sambo, Sambo 01, transition, Dolphy, squawk 5037, departure frequency 120.8. Argentina 1911, the first array upper Zulu 44, Sierra Golf Romeo, Sierra Golf Romeo, Upper November 857, after confirm your flight plan route, departure is Sanju 1 departure, Sierra Alpha November, Vitor Oscar 1 departure, after fly heading Lida, Lima Echo Delta Alpha, Lida, after Docimo, Delta Oscar Kilo Lima Uniform. Understood, Uniform Zulu 44, Sierra Golf Romeo, Uniform November 857 after confirmed flight plan, departure, Sambo 1, then Lida, Dolphy, course 5037. Additional 1911, read back to correct, comrades for pushback and starter. 44, push and start. Boa noite, 361. Boa noite, 361, prossiga. Boa noite, 461, autorizado, Galeão. Senhor, 44, Sierra Golf Romeo, Operador 857, Moço, nível 360. Decola da pista 10, primeira curva à direita, na saída São Bruno, Lenda Dócimo, acionando o transponder 5046, controle Salvador, Tarim 120.8. Leão 360, aprovado. Pulando também, vai sair uma zona direita na São Bruno, na correção São Bruno, Lenda Dócimo. A rota é comprar com as portas, com o reservado de todo, a venda da gente. Salvador, Vista Cabo Fox. Gol, Vista Cabo Fox. Diga. Finalizado os executores, obrigado, bom dia, cara. Sim. Salvador, Gol, no Central. Sentido autorização, continua o cancelamento, posição 03. Autorizado, continua o cancelamento, chegou outro táxi, Gol, no 5-1. Para a próxima, Gol, no 5-1. Ele está mandando agora o seu leão, está próximo a posto para o pistão zero, pronto para decolagem. É um autorizado, aliado com a pistão zero, pronto no pistão zero, branco, na visão não. Autorizado a alinhar e decolar, pistão zero, voo no 561. Autorizado Serra Brava, Juliette e Uniforme, Juazeiro do Norte, via rota do plano de voo, o nível 210, decolagem da pista 17, primeira curva à esquerda, da subida Momo, mais direto, o transponder 5050, controle Salvador 120.8. Correto, chama o tronco, puxa o decacionamento. Chama o tronco, táxi, certo, no delta. Delta Tira 1911, hold the point, runway 13, I'm ready for the control. Tira 1911, line up and take off for runway 10, wind 120 degrees, 07 knots. Tira 2, line up and take off runway 10, Tira 1911. Posso Tá 3601 correto, chama pronto, estiver estourando. Sim, tá 3601. Boa noite, não motorizado, 02, chame os táxis. Protection is extended frequency 125.10, accept 123.80. 125.10, accept 123.80, this is 19911, 102. 102.

Papai Delta, só que se esse problema transponde, apenas receba o seu primário. Certo, Papai Delta, agora está mais número 1, seja feliz. Então o Delta está sob contato na base, super nível 210, direto Mônaco. Direto Mônaco, cuidado. Zero, um, dois.